Taxo 9083, PB1400, autonomia 3 horas, Campinas. Boa, 9083, autorizado táxi até o portão 612. Gol 9083, ciente, aguarde o táxi do Oxané após sigo mesmo. Alô, Oxané 6225, com 75 a bordo, autonomia de 5 horas, atendendo Goiânia para o táxi. Oxené 6225, autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio Índia, torre em 118.95, ajuste 1004. Ajuste 1004, autorizado táxi até o ponto de espera, torre 118.95, Oxené 6225. Gol 9083, continue táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da pista 10, torre 118.95, ajuste 1004. Comandante Santos, 3859. Então, 3859, autorizado táxi via Alfa Juliette, pátio 1 no portão 03. Alfa Juliette, pátio 1 no portão 03, tá? 3859. Azul 4299, em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi. para o táxi 4299 com 126 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Azul 4299 autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia, torre 118.95, ajuste 10 no 4. 10 no 4, autorizado do táxi via Índia e Bravo, chamará a torre 118.95 no ponto de espera. Salvador, 35221, com a informação Lima. Trip 5221, na guarda. Aguarde. Salvador, bom dia novamente, eu sou 3304, gente da Lima, pronto, cópia Brasília, nível de voo 300. Então 3304, abaixo para cópia. Não se escuta. Trip 5221, pronto, cópia. Pronto, prosseguindo. Trip 5221, autorizado Vitória da Conquista, nível 200, decola da 10 com curva pela direita, saída árvore após direto, Vitória da Conquista, aciona 5123, controle 199.35. Autorizado 200 para Vitória da Conquista, vai decolar na frente do árvore após a árvore do CT, acionado 5123, controle 199.35. Tipo 5221, contagiamento correto, chame para puxa acionamento. Câmara, 221. Então 3304, pronto cópia. Pronto cópia, 04. Então 3304, autorizado Brasília, nível 360, decola da 10 com curva pela direita, saída árvore, transição Elefa, onde intercepta o Zulu 17, aciona 5115, controle 119.35. Autorizado então Brasília, 360, via para o Zulu 17. Decola da 10 com curva direita, perfil Arbor Elefa. 5195 é o transponder, 1935 opera o controle, o 3304. Tá, 3304, cotejamento correto, chame para puxa acionamento. Chamará, 04. Salvador, bom dia, acionamento 3132, informação Lima, portão 2, 390. Puxa na 312, aguarde para a cópia. Salvador, bom dia, o TAN 3663 com a informação Lima para autorização. TAN 3663, aguarde para a cópia número 2. Aguardando para a cópia o TAN 3663. Tem a saída prevista, por isso mesmo? TAN 3663, da Euler de Briga. Ok, obrigado. Poxa, na matriz, no 2, pronto, cópia? Poxa, na matriz, no 2, autorizado Recife, via Upper Whisky 58, nível 350, decola da 10 com curva pela esquerda, saída Puca, transição Caju, aciona 5114, controle 119.35. Pela número 8, decolando 0 com o esquerdo, saída Puca, transição Caju, controle 5, transponder 5114, controle 1935. Puxa na 6312, contagiamento correto, chama para puxa e acionamento. 6312, 1, 2. Tan 3663, pronto cópia? Pronto cópia, Tan 3663. Tan 3663, autorizado Guarulhos, via Up Zulu 10, nível 360. Decola da 10 com curva pela direita, saída da Euleda, após bridge. Aciona 5121, controle 119.35. Autorizado nível de voo 360 para Guarulhos, pela Brasília Up Zulu 10. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da Euleda, após voa bridge. 5121 no transponder, 1935, controle TAN 3663. TAN 3663, com deixamento correto, chama para puxa e acionamento. Chama para puxa e acionamento, TAN 3663. Saulo, gol 1160, livrando, bom dia. Bom dia, gol 1160, autorizado táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte para ingresso na Juliette, gol 1160. Antes da Juliette, gol 1160. Gol 1160, autorizado o ingresso, portão 01. Autorizado para 01, gol 1160. 312, prossiga. Poxa, na 6312, autorizado pushback, acionamento, chama para o táxi. Paulo Salvador, Oxané 6311, na sua, livrou. Oxané 6311, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6311. Você poderia confirmar a temperatura para o 6311? Poxa, na 6311, a temperatura é 27. Ok, obrigado. Salvador, rota 3304 na posição 4 para pushback acionamento. São 3304, mantenha a posição. Para o táxi 6312-140 a bordo, alterna Natal com 3 horas e 56 minutos. Poxa, na 6312, confirme a autonomia? 3 horas e 56 minutos. Poxa, na 6312, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10. Via Pátio Índia, torre 118.95, ajuste 10.04. De Pátio Índia, ponto espera 295.6327. Alto Salvador, Oxana 6391. Oxana 6391, autorizado ingresso, portão 05. Ingresso 05, 6391. Autorizado, puxe acionamento, chama para o táxi. Tão 3304, autorizado, puxe acionamento, chama para o táxi. Chamar para o táxi, 3304. Whisky, Oscar Uniforme, confirme, desejo de decolagem, pista 10017. Gente, aguarde para a cópia. Whisky, Oscar Uniforme, confirme, pátio. Gente. Salvador, TAM 3663, para puxa, pega acionamento. TAM 3663, mantém escuta. Mantém escuta, 3663. TAM 3663, autorizado, puxa acionamento, chama para o táxi. Autorizado por estacionamento, chamará para o táxi, TAM 3663. Autorizado o táxi, reporte para ingresso no pátio 1. Salvador, TAM 3304, com 141 a bordo, 3:46 de autonomia, tendo Ribeirão Preto para o táxi. TAM 3304, confirme pessoas, a bordo. 141. Ciente, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 via Índia, torre 118.95, ajuste 10 no 4. 10 no 4, ajuste via Índia, ponto de espera para a torre 18.95. Trip 5-2-2-1, 5221, continue táxi, seguindo o TAM. Chame torre no ponto de espera 118.95, ajuste 10.04. Paulo Salvador, buenas, é o TAM 3859, está ciente da informação Lima para Curitiba. TAM 3859, ciente, aguarde para cópia. Aguardando o TAM 3859. Whisky, Oscar, uniforme, pronto, cópia. Confirme, chamou o sol. Papatão, Whisky, Oscar, uniforme, autorizado Valença. Mil pés, decola da 17 com curva pela direita. Segue o corredor Axé, aciona 0113. Controle 119.35. Capatango Whisky Oscar e Uniforme, cotejamento correto para acionamento, chame torre em 118.95. Para o táxi, o táxi 3663, 3663, autorizado táxi para o ponto de espera, via Pátio Índia. No ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste 1014. Via Pátio Índia no ponto de espera do Pátio Índia. TAM 3859, pronto, cópia. Copia por gentileza para ligar. TAM 3859, autorizado Curitiba, via UP Zulu 21, nível 360, decola da 10 com curva pela direita, saída árvore, transição elefa, aciona 5122, controle 119.35. TAM 3859, gente, autorizado Curitiba. Nível 360, via para Zulu 21 até com depois com 4. Igual da pista 10 com curva à direita, saída árvore, transição elefa. 5122 responder, 119.35 controle. Cotejamento correto, chame para puxa acionamento, TAM 3859. 3859. 10. Paulo Salvador, 3859, para pushback, acionamento no 3. Então, 3859, livre acionamento, chama o táxi. Autorizado, livre acionamento, 3859. Para o táxi 3859 com 182 a bordo, 427 Campinas. São 3859, autorizado táxi via Índia. Chame no ponto de espera a torre 118.95, ajuste 1-0-4. Ajuste 1-0-4, autorizado táxi via Índia, quando pronto, 118.95. Boa, até mais.